cantigas pra ela que me deu amor. Já faz tanto tempo que eu nem sei se quem me esperava está por lá. Pra ela que me deu.